bem que coisa gira. Fiquei teso como um pau. Grande tamanho a coisa. Gritando, pôs-se a correr. Haja alguém que me aguda. Que como palma vai bater. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe carapau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe carapau. Fiquei muito envergonhado. Nessa altura eu queria ser um bacalhau demorado. Sorridente e bem disposto, lá subia seca acima, com uns vermelhões no rosto e vergonha da Luísa. Para pima, pima, pima, talha, dá-lhe com o pau. Para pima, pima, pima, talha, dá-lhe carapau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe carapau. Quando cheguei junto dela, eu nem queria acreditar. Vinha o bacalhau de molho, pronto, espia pá. Comemos no mesmo prato, mesmo ali à sombrinha. Aquilo foi um regalo. Comemos até à espinha. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe carapau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe carapau. Deixa minha pena se embalar na que eu vou viver se os meus desejos são os teus? Já nem sinto bater no peito do coração. Eu vou chorar em lágrimas, sentir o teu amor. Vou afogar a minha mágoa nessa dor e procurar o que restou desta paz. Agora 9 horas e 54 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2. Estamos à escuta de Fernando Santana. Não vou chorar. Vou chorar, lembrando tudo que entre nós aconteceu. E agora que esse teu amor por mim morreu, deixo-me apenas embalar na ilusão. Eu vou chorar. Ora, e continuamos então com Alexandre Alex, Ciganinha Dona dos Meus Olhos.

não é só domingo, é todos os dias, e nós, mãe, é só uma, e é verdade. Então, estimem bem as vossas mães, quem as tem, quem não as tem, olha, que pensem nelas. Então, tudo de bom e uma ótima manhã aqui à escuta da Rádio Arcancel 96.2, e um ótimo fim de semana para todos. Mais do que terra, Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Para mim é um olhar, não dizes nada nem o que estás a pensar. Passam as horas e sem nada para fazer. O que será que um dia me vais dizer? Mas desta vez eu não vou deixar passar, que fique assim presa no mesmo lugar. Oh rapazinho, toma um pouco de atenção. Ouve o que te vou dizer, beija com o coração. Vem cá, vem cá. Para mim é um olhar, não dizes nada nem o que estás a pensar. Passam as horas e sem nada para fazer. O que será que um dia me vais dizer? Mas desta vez eu não vou deixar passar, que fique assim presa no mesmo lugar. Oh rapazinho, toma um pouco de atenção. Ouve o que te vou dizer, beija com o coração. Vem cá, vem cá, dá-me, dá-me o teu beijinho. Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz, mas cuidado, por favor. Esse beijo que me dás é o beijinho da flor. Vem cá, vem cá, dá-me, dá-me o teu beijinho. Vem cá, vem cá, dá-me, dá-me com jeitinho. Vem cá, rapaz, mas cuidado, por favor. Esse beijo.